Bom dia, queridos, queridas, pessoal que vem ouvindo o nosso tempo junto de reflexão sobre as Escrituras. De novo, né? A gente fica diante de um desafio com textos tão profundos e cheios de coisa para a gente tirar e escavar. E eu vou simplesmente ter que passar, né, 3, 4 minutinhos em cada um, mas eu queria de novo recomendar a você que sente com alguém, converse sobre esses textos, bata papo, releia com calma, reflita, gasta menos tempo com o Facebook, com qualquer outra coisa, de modo que você possa aprofundar, porque tudo que eu falo aqui acabam sendo generalizações que eu espero e estimulo que você possa aprofundar, né? Porque a tua reflexão, a tua caminhada com Deus e a voz do Espírito Santo na tua vida que vai aprofundar e colocar com carne em você, como parte da sua vida, ou parte do que você é, aquilo que a gente lê. O que a gente faz aqui é, no máximo, compartilhar. Bom, eu queria voltar ao Salmo hoje, que é o último dia que a gente vai estar nesse Salmo 17, e falar de um outro aspecto do Salmo. A gente sabe que, se a gente for honesto, não adianta dizer esse salmo ou orar esses salmos de tal forma que ele seja honesto com a gente. Porque a gente sabe que a gente não é justo, que a gente não é perfeito, que esse é Jesus, que é ele quem tem a condição de orar desta forma. Mas tem um outro aspecto que eu queria ressaltar para como você usar o salmo, que é como expressão de desejo, como expressão de desejo. Quando ele fala: meus passos seguem firmes nas tuas verendas e os meus pés não escorregaram, quem fala isso no que diz respeito ao passado, e o único que pode falar isso é Jesus. Mas a gente pode falar isso como expressão do nosso desejo de futuro, de que os nossos passos sigam firmes nas veredas, nos caminhos que Deus nos determina. E que os nossos pés não escorreguem nem para a direita, nem para a esquerda, nem que a gente siga um papo reto, que siga um caminho reto, que siga uma maneira de ser correta. Então a gente pode orar esses salmos não só como em nome de Jesus, mas como uma expressão sincera do nosso desejo. Deus nos ouve. Deus nos ama, Deus nos quer bem. E o que mais ele deseja é que a gente cresça no sentido da maturidade. Eu agora há pouco conversava com o Eduardo sobre o quanto esse desejo de que a gente se amadureça vem de Deus, e o quanto não adianta você ser levado pelo grupo, pelo número de pessoas com quem você anda, para que você chegue lá. Depende de um desejo profundo no teu coração. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Bom, aqui nós estamos de novo, né, mais uma vez voltando à história de Jacó, terminando de passar por esse ano litúrgico na história de Jacó e voltando a ela agora logo depois que ele passa pelo Val do Jaboque. Esse Jacó que vai encontrar com Esaú não é o mesmo Jacó que sai da casa de Labão. Ele passou por um momento crucial, chave, e ele foi desafiado e é desafiado a mudar a maneira de andar, de agir. Quando ele, que é o líder desse grupo grande de pessoas e de família, de filhos e de rebanhos grandes, ele que tem um posicionamento com certeza de liderança, ele agora se vê tendo que encarar os fatos da sua vida, as coisas que ficaram para trás. Quando ele vai falar com seus servos, ele fala assim: digam ao meu senhor Esaú que eu sou o servo Jacó dele. Isso é uma expressão forte de submissão, de subalternidade. Ele que tinha lutado tanto com Esaú para ser o primogênito, ele que brigou com Esaú desde o ventre. Nessa declaração ele se libertou. Nessa declaração ele finalmente assumiu a posição de ser o filho mais novo, de não ser alguém que tinha que ombrear com seu irmão, que tinha que disputar com seu irmão a primogenitura. Mas ele vai agora encarar os fatos das bobagens que ele fez 20 anos antes. E ele, a primeira posição mais importante não é o que ele vai fazer, como ele vai montar esse encontro, mas é o posicionamento que ele assume, que ele jamais assumiu, se você olhar para trás, nem com Labão, nem com seu irmão, nem com seu pai. Ele sempre foi o protagonista e sempre lutou para parecer importante. A primeira declaração que ele faz na direção desse encontro é se colocar como segundo. Ele que agora, transformado por Deus, tinha sido feito primeiro. Outra característica importante é que a gente acaba tendo chegado um dia que a gente encara os fatos da vida, a gente encara as bobagens que fez e vai ter que acertar as contas em algum momento. Mas isso não quer dizer que você vai agir com romantismo nisso. Jacó morre de medo do que ele não sabe o que está passando na cabeça do Esaú, o que que o Esaú pode fazer com ele, como é que a coisa pode ser, e ele monta uma estratégia. Porque é o mesmo Jacó de sempre. Jacó não deixou de ter a característica que tinha de ser um camarada que pensa estrategicamente, que estabelece um plano naquilo que faz, que não age por impulso, né? Ao contrário do tal do Esaú, que era um cara impulsivo. E ele, sabendo que o outro era impulsivo, ele estabelece lá o estratégia. Então, o importante é que quando você é transformado numa outra pessoa, você não perde ou deixa de ser a pessoa que você foi. Você não tem as características suas, elas não mudam. Você não deixa de ser quem você é. O que acontece é que se você era teimoso, você se torna persistente. Se você era uma pessoa, medrosa, você passa a ser uma pessoa que tem cuidado, tem temor. Você não é uma pessoa que deixa de agir por causa do medo. Se você era uma pessoa irresponsável, você passa a ser responsável, mas você continua sendo ousado, né? Porque o irresponsável é o ousado sem usar a cabeça, né? Mas ele tem uma característica boa, que é a ousadia. Da mesma forma, Jacó foi transformado, mas ele não virou outra pessoa. Ele não virou, não deixou de ser o cara que planeja estrategicamente, que monta um plano. E ele monta um plano. Só que ele monta um plano para apaziguar seu irmão e para conseguir ter uma conversa. E não para ir ao encontro para se sentir melhorzinho, para dar um jeito, para vamos dar uma enrolada no Esaú de novo. Não, ele vai encarar o irmão. Mas ele vai encarar o irmão, mas ele monta uma estratégia. O que eu queria chamar a atenção é que quando Deus te transforma, ele não muda as suas características, ele as coloca no lugar. Guarda isso na cabeça. E por fim, o texto que eu diria mais norteador para a história da igreja inteira, que é a inauguração daquilo que a gente chama de igreja. O que é a igreja no seu momento zero? É o texto que a gente lê. Primeiro que ela começa com uma pergunta aqui no versículo 37, que tem a ver com o discurso de Pedro, que acabou de mostrar que Jesus era o Cristo. E isso gera em quem o está ouvindo uma enorme aflição. E fala: meu Deus! E o que a gente faz então? Que a gente matou o Cristo, a gente não percebeu. Pedro mostra que o caminho que está aberto para quem quer mudar de vida é muito simples. Ele fala a palavra arrependam-se. A palavra arrependam-se, que é metanoia, não tem nada a ver com pesar, você sentir que fez besteira, ficar mal com você mesmo porque você só faz bobagem. Sabe, quando você sentir isso, eu quero só te dizer, o nome disso não é arrependimento. O nome disso é pesar. Você está pesaroso pela bobagem que você fez. Arrependimento, se você não entendeu até hoje, é mudar o jeito de pensar. É deixar de pensar que o que era ruim, o que é bom, é ruim, o que é ruim, é bom. É pensar, por exemplo, Deus diz isso. Você vai, ah, não, isso aí vai tolir minha vida, senão você encontra a possibilidade da liberdade. Ontem eu conversava com a Camila. E ela falava um pouco sobre, por exemplo, submissão, né? Enquanto a gente tem de um lado o mundo inteiro falando que a gente deve, que as mulheres devem ser feministas, né? E não se submeterem a ninguém, e aí com isso criando outras formas de opressão, a proposta que está no coração da gente. Assim, putz, a coisa que eu mais desejo era poder viver com uma pessoa tão boa, tão gentil, tão amorosa, tão dedicada e tão disposta a morrer por mim, que com alegria eu me submeteria a essa pessoa. Ou seja, isso é mudar o modo de pensar. Em vez de eu me impor a outra pessoa, buscar a pessoa a quem eu posso me submeter. Isso é mudar a maneira de pensar. É sair do senso comum, do eu acho. Aliás, o pessoal que está me ouvindo na mesa, pelo amor de Deus, para de falar eu acho. Costumo dizer, vocês acham demais para quem sabe tão pouco. Então, para. Para. Para de achar. Sabe por quê? O único que sabe é Deus. Então, se ele disse de determinada forma, submeta-se. Como é que a gente faz para se submeter? Arrependa-se. Como é que é arrepender? É parar de pensar que o jeito de Deus é pior do que o seu jeito. Simples assim. Simples assim. E aí, Pedro fala, né? Então, arrependam-se, sejam batizados e receberão o dom do Espírito Santo. O que que esses três processos falam? Pô, primeiro, muda o jeito de pensar. Depois, morra com Cristo. Definitivamente, sepulte a pessoa que você foi até hoje e passe a viver uma nova vida. Como que eu vou fazer isso? Receberão o Espírito Santo, ou seja, quem vai animar a sua vida? O Espírito, a pneuma, é aquilo que anima a gente, que joga a gente para frente, que faz as nossas pernas se moverem. Eu me lembro do meu avô, quando ele teve um derrame e ele tinha uma dificuldade de locomoção, uma dificuldade de fala, e ele recebeu uma missão do Exército de Salvação para ir resolver um problema lá em São Paulo. E ele, no Rio, já aposentado, foi chamado de volta para resolver o problema, porque ele era pessoa. E os filhos, obviamente, se colocaram diante dele e falou: o senhor não tem condições físicas de ir, o senhor está doente, o senhor está, além de tudo, aposentado, o senhor não vai. E ele enquadrou os filhos e falou: olha, o que move o meu corpo não é um bando de nervo e um feixe de músculo que faz eu andar. Quem me move é o Espírito do Senhor. E eu vou. E ele foi. Com derrame, se arrastando e tal, foi e resolveu a parada. Porque ele sabia que ele tinha um compromisso com Deus e Deus havia chamado ele para isso. E ponto, ele foi. Bom, agora, para quem quer saber por que eu sou teimoso, está descoberto o assunto do ano que vem, é de família, não tem modificação. Bom, e como é que isso, o que que isso gera? Essas pessoas que se arrependeram, mudaram o jeito de pensar, receberam o Espírito Santo e passaram a andar de outra forma, elas entraram naquilo que é a coisa mais simples do mundo. Leia de novo o versículo 42 a 47. Se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Comunhão aí é estar incluindo as pessoas, ao partir do pão e as orações. Era isso. Todos enchiam-se de temor, muitas maravilhas e sinais, coisas legais aconteciam por meio dos apóstolos. Eles estavam sempre unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Então, esse negócio de cada um conforme a sua necessidade, de cada um de acordo com a sua capacidade, não foi ensinado por Karl Marx. Karl Marx aprendeu isso do Novo Testamento. Foi só isso. É daí que Karl Marx tira, tá? Então, se você, chamam isso de comunismo, tá? A gente chama de evangelho. É bem anterior. Então, se você tem algum problema com isso, descubra que muito antes dos comunistas dizerem de ter tudo em comum, vender suas propriedades, abrir mão da propriedade privada pelo bem comum, ter as coisas em comum, viver junto, comer junto, ter todo mundo aquilo que precisa e cada um dá o máximo de si, não chame isso de comunismo, meu querido, minha querida. Chame isso de evangelho. Um dos grandes homens que percebeu isso muito fortemente foi São Francisco de Assis. Viveu isso de maneira muito intensa. Outros como Eberhard Arnold, outros ao longo da história, Ruther, Menno Simons, viveram isso de maneira muito intensa. E nós continuamos a ser chamados a isso, porque esse é o grande fruto que o Evangelho faz na vida da gente. A gente para de chamar alguma coisa de meu para passar a chamar de nosso. E todos os dias eles continuavam a se reunir no pátio do templo e faziam aquilo que a gente tenta fazer aqui na Casa da Videira: partir o pão em casa, participar das refeições juntos, com alegria e sinceridade de coração. Aí você fala, o que que é ir para igreja? Cara, sinceramente, tudo isso aí é paetê lantejola. O que importa na vida é você comer bem, você sentar com seus irmãos, você sorrir na mesa, compartilhar as refeições, ter as coisas em comum, cuidar para que o bem comum seja cuidado e compartilhado, enriquecer junto e viver uma vida simples junto. Ao invés de enriquecer individualmente, para você poder ser o bom da bola. O grande barato é quando a gente pode compartilhar toda essa riqueza com aqueles que nos cercam, porque a gente deixou e se arrependeu do fato de achar que alguma coisa é nossa. Bom, são três simples reflexões que eu queria deixar e estimular e encorajar a você seguir em frente. Deus abençoe, fiquem com Deus e bom dia.